ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Eclipse Total aqui no canal Onda Retada Internet. Edição para o dia 20 de julho de 2013. Uma edição que espero que seja do seu integrado e que hoje vai ser ineditamente mais pequena que o habitual. É verdade. Nós hoje estamos aqui com algumas condicionantes técnicas que vão fazer com que este programa e outros que amanhã vão acontecer tenham uma duração um bocadinho mais pequena em alguns casos, sobretudo quando passa de uma hora. Até aí, vá, tudo tranquilo. A partir daí é que dificulta um bocadinho, mas vamos fazer os possíveis para levar até vocês toda a programação deste sábado e domingo também. Mas pronto, o nosso programa ainda assim vai ter aqui algumas musiquinhas interessantes e também não vai ser muito mais pequeno do que a hora e meia. Até porque hoje temos uma emissão muito recheada. Vamos por partes, temos aqui, primeiro que tudo, uma conversa com a Helena Pereira, que vai então fazer-nos companhia nos próximos minutos. Ela vai-nos falar um bocadinho sobre alguns eventos que vão acontecer também, e destaco aqui, já vou perceber porquê, também em Aveiro, ou neste caso em Águeda. Também vamos estar à conversa com o Tiago Simões, do Verão é Jazz, e simultaneamente, ou pouco depois, vamos estar à conversa com o Rubesh Stanley, dos RM The Street. Eles têm novos sons, têm novas músicas, vão-nos apresentar, então, alguns destes novos trabalhos. Vamos, antes, deixar apresentar qual é que é a música que acabaram de ouvir, não é? A música O Teu Segredo, dos Minhotos Marotos. Não é por acaso que esta música abre a emissão de hoje do programa Eclipse Total. Ora, como os ouvintes já sabem, a Casa dos Segredos está para breve, e isto é do canal televisivo TVI. Esta música é precisamente com essa base, e por isso mesmo eu escolhia para abrir as portas de mais um Eclipse Total. Eclipse Total que hoje também traz algumas novidades, e vamos deixar de trazer aqui as primeiras duas. Vamos, aliás, as únicas duas de hoje serão nem mais nem menos que o novo álbum de Vítor Rodrigues, Põe a Mão na Cabecinha. É uma música popular portuguesa, mais para o folclore, ou também tem aqui muito folclore, e nós vamos conferir então nesta edição do nosso Eclipse Total. E logo depois vamos ficar com o novo álbum da Joana, a cantora que já foi à tropa e que agora é mulher árbitro. Pois é, o novo álbum saiu no dia 8 e já cá está para que possamos então desfrutar do mesmo. Vamos ouvir aqui a faixa número 3, aliás, a número 4, o Lobo Mau, e que eu espero que gostem. É uma faixa bem divertida, bem animada, aliás, como já nos vem habituando há muitos anos a cantora Joana. Espero que gostem, eu sou o Carlos Bonaparte e assim damos início a mais um Eclipse Total. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Quero ouvir toda a gente a cantar, quero ouvir toda a gente a dançar. Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Hey-oh, hey-oh, hey-ha. Cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima.

volta depois desta musiquinha que nos deixou bem dispostos, a música então da cantora Joana. Agora vamos passar a conversa com a Helena Pereira da Intelectos de Ouro e também do grande evento que foi a Capital Europeia da Cultura 2012, Guimarães, Tempos Cruzados. Pois é, e nós vamos agora, então, antes desta conversa com a Helena Pereira, conferir mais uma música que tem ganho até cá para nós, aqui no Grupo Antena Web, uma certa admiração. A música chama-se Pior Que Perder e é da cantora Adriana. A música já não é propriamente uma novidade, não é recente, mas... Aliás, é recente, mas não é uma novidade. De todas formas, vamos aqui ouvi-la. Esta música vai servir de ponte entre esta intervenção e a conversa com a Helena Pereira. Espero que gostem. Atenção ao ouvinte Diana Patrícia, porque vamos falar da cidade de Águeda, que nos tem coisinhas interessantes para apresentar e nós vamos conhecer precisamente o quê, quando e onde. Vamos lá então à conversa. Antes, Adriana com Pior Que Perder. Difícil é o silêncio ao fim do dia, não ouvir os teus passos pela casa, não saber onde para a alegria, não saber onde para a alegria. O mais difícil é dormir com a saudade, acordar sem nunca te ver por perto, e o deserto no mar da cidade, e o deserto no mar da cidade. O mais difícil é já não te ouvir cantar, esconder fotografias e viver sem saber que esperar. O mais difícil é já não te ouvir cantar, esconder fotografias e viver sem saber que esperar. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter sofrido. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter tido. O mais difícil é entrar no quarto vazio, perceber como tudo está arrumado e como tudo está sem vida, como tudo está tão frio. O mais difícil é arrumar a tristeza, é não ter explicação, desfazer toda esta incerteza. E o difícil é arrumar a tristeza, é não ter explicação, fazer toda esta incerteza. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter sofrido. Mas pior que perder seria não ter vivido, seria não ter amado, seria não ter. Thank you. estamos mais uma vez, caros ouvintes, e para mais uma conversa com a Helena Pereira. Isto hoje vai estar muito recheado. Helena Pereira, Tiago Simões, Rubés Stanley, nomes que vão marcar a edição de hoje do nosso Eclipse Total. Mas começamos pela Helena Pereira. Olá, Helena, muito boa tarde. Olá, Carlos, muito boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. Esta semana, dar-vos já feedback do concerto que Maria Mendes realizou em Guimarães, no passado dia 18, quinta-feira, no âmbito do programa O Verão é Jazz, que creio que também falarão no Eclipse Total. Foi um concerto num registro mais intimista, mas que de facto provou que quando se junta uma voz doce e maravilhosa como a de Maria Mendes ao piano de Júlio Rezende, ao contrabaixo de Carlos Barretos e à bateria de Mário Costa, o resultado não pode ser, nunca pode ser mau, pelo contrário. E então a saga vai continuar, não é, no bom sentido da palavra, porque há sagas que também são boas e positivas. Exato. E no próximo dia 26, sexta-feira, esse mesmo quarteto irá estar no Rivoli, no grande auditório do Rivoli Teatro Municipal, com um concerto mais alargado, em que Maria Mendes inclusivamente irá estrear dois novos temas acabadinhos de compor, que vai estrear com esta banda. E portanto serão estreados nesse concerto. De referir para os fãs de Maria Mendes que estamos a lançar duas promoções que podem, nas quais podem participar no mural da cantora. Uma delas é a promoção dos 10, promoção dos 10 amigos. Ou seja, qualquer pessoa que junte 10 amigos para comprem 10 bilhetes para o concerto de Maria Mendes, terá direito a um convite duplo. Como é que podem fazer? Fotografam os 10 bilhetes ou os 10 amigos com os 10 bilhetes, de forma a que a referência do bilhete, o código, seja visível, não é? Digamos assim, que é para depois não haver códigos repetidos em cima de outra vez. Posta na página do Facebook da cantora e automaticamente é contactado, pois acabou de ganhar um convite duplo. A outra promoção tem a ver com o material. Há muito material publicitário deste concerto no Porto, também em Vila Nova de Gaia, e então os três mais criativos que realizem uma reportagem fotográfica a partir deste material, publicitário, ganham também um convite duplo. Estas reportagens fotográficas podem ser também postadas no Facebook até ao final do dia 23, e depois a votação decorre no dia 24, ou seja, os três que tiverem mais gostos, mais likes, ganham os convites duplos para o concerto dia 26. Eu queria destacar, de facto, estas duas promoções que estamos a fazer e essas oportunidades que estamos a dar aos fãs mais fiéis da Maria para assistirem ao concerto. E ao desafio também para captar os fãs, não é? Exatamente. Já a Maria já tem fãs por todo o mundo, tem um conjunto de pessoas que acompanham a carreira dela, e a ideia é que essas pessoas agora tenham a hipótese de não só ajudar, né, também serem elas próprias promotoras do evento, do concerto, mas também poderem assistir ao concerto de forma gratuita, digamos assim. Mas este será de facto uma semana ou um fim de semana, se quiserem, recheado de coisas e de coisas de imenso interesse e importância até para o contexto nacional. Desde 1978, que em Vila Nova de Cerveira, pela mão inicial do Jaime Isidoro, do José Rodrigues, grandes nomes das artes plásticas portuguesas, do Henrique Silva também, se realiza em Cerveira a Bienal Internacional de Artes de Vila Nova de Cerveira, que é o evento do género mais importante do país, o mais antigo e o único sem interrupções de funcionamento. A Bienal de Cerveira inaugura no próximo sábado, dia 27, a partir das 17 horas. Este ano o tema anda à volta da crise e da transformação. Portanto, encontraremos seguramente propostas que nos farão refletir. E vale a pena não só ir no dia 27, como depois viver o verão e a Bienal de Cerveira em Cerveira. Vale a pena porque, de facto, aquela vila transforma-se na Vila das Artes, na Vila dos Artistas. Há artistas e arte por todo lado, e é uma experiência de verão que toda a gente, pelo menos de 2 em 10 anos, deve ter. Aconselho vivamente a que participem. nessa iniciativa. No dia 27 também, no sábado à noite, em Guimarães, no Ultimato, um arte, restaurante, bar, iremos ter a festa Infinitos de Cor. Esta festa realiza-se no âmbito da exposição Infinitos de Cor, com o mesmo nome, portanto, com obras do artista de Vila Nova de Gaia, Pedro Moreira, e a festa tem, como o próprio nome indica, um dress code. E o dress code proíbe o preto e o branco. Ou seja, é uma festa da cor inspirada nos trabalhos plásticos de Pedro Moreira. Nesta festa começará pelas 22h30 no Ultimato, que é em frente às Bombeiras Voluntárias, é muito fácil, com uma performance musical pela violinista Filipe Abreu, e depois continuará com um DJ set de César Nóbrega, radialista da Rádio Nova, que é não fazendo publicidade, porque nada faz concorrência à Rádio Antena Web, não é? A 98.9, portanto vamos ter aqui uma grande noite com o César, e com a... não será com o Filipe, mas para continuar com o César, com as cores do Pedro Moreira também. Aconselho vivamente. E depois, como prometido e pedido até para um ouvinte da Rádio Antena Web, uma sugestão ali para os lados de Aveiro. Exatamente, a Diana Patrícia. Que é uma associação sem fins lucrativos da Liga de Águeda, distrito de Aveiro, que é uma associação muito dinâmica, com uma atividade cultural muitíssimo interessante, organiza por estes dias o Festim. É um festival, no fundo, de músicas do mundo. E tem propostas nas próximas semanas, esta semana já começa esta semana, 20, 21, 22 já tem concerto, e depois que se prolongarão pelas semanas seguintes. E portanto aconselho todos a visitarem a página do Orfeu, ou no Facebook, ou mesmo o site, verem a programação e irem até lá, porque é uma associação com uma dinâmica incrível, com propostas interessantíssimas ali para os lados de Aveiro. Portanto, vale a pena, se quiserem passear para outros lados, irem até Aveiro, que é esse mês da portuguesa, irem para aqueles lados e participarem no festim, porque é de facto um festival já de referência, eu diria. Vamos ver se conseguimos repetir a proeza de trazer aqui alguém responsável pelo Orfeu, assim como vamos trazer hoje o Tiago Simões do Verão é Jazz. Pronto, e está também atendida a solicitação, digamos assim, da nossa ouvinte Diana Patrícia de Aveiro, que nos perguntou, eu já referi isto na semana passada, que nos perguntou se não tínhamos nenhuma sugestão para o distrito de Aveiro ou para a cidade de Aveiro. Pronto, aqui está uma para a Águeda, que é... Vou tentar dar resposta e procurar mais. A Aveiro tem uma programação cultural interessante, tem muita diversidade também com propostas de relevância. Eu vou tentar, procurarei em consideração a essa ouvinte, procurarei estar atenta para esses lados, digamos assim. Certíssimo. Pronto, e nós por cá vamos ficar com mais um tema, mais uma música. Eu hoje vou trazer a Joana Reais Pinto. Para não ser sempre a Maria Mendes, vou trazer a Joana Reais Pinto. Embora seria também mais uma vez propositado, porque no próximo dia 26 há espetáculo. Já agora, já ainda bem que voltei a falar nisto, ainda que meio sem querer, os bilhetes ainda estão à venda, não estão? Nós estamos a gravar isto no dia 19. Na bilheteira online ou na bilheteira do Rivoli, como preferirem, custam entre 10 a 12 euros e meio, dependendo das zonas que escolham. E eu gostaria de lançar aqui o repto aos ouvintes, porque seria muito positivo, seria muito bom, se esta sala enchesse. Fica o convite. Para escutar o Rivoli, para ouvir Maria Mendes, não só provavelmente a melhor cantora de jazz português, mas uma das vozes mais importantes do jazz e das novas vozes do jazz internacional. Portanto, ela está no país dela, na cidade dela, e vamos escutar o Rivoli para ouvir Maria Mendes. Esperemos que este objetivo seja alcançado. Merecedor disso é, sem dúvida. Vamos esperar que a crise e, digamos, o facto de não ser o género mais popular, que não sejam impeditivos de encher esta sala, não é? Quer porque ela merece, quer porque a artista merece, quer porque a própria sala é mítica também, não é? Portanto, por vários motivos, vamos assistir à Maria Mendes no próximo dia 26 de julho, então no Teatro Municipal Rivoli, na belíssima cidade do Porto, na Invicta. Helena, muito obrigado. Vou então pedir que não desligue. Nós vamos voltar sem a Helena Pereira, depois da Joana Reais Pinto. Aliás, neste caso, até justamente falando da Joana Reais Ensemble, porque são três elementos. Vamos então conferir Doralice, que é uma música bonita e que nos vai dar então mais cor a este eclipse total que é tão especial que ela é hoje. Vamos à música então, Júnior Reis Pinto, e eu volto daqui a pouco. Até já! Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que eu vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu não queria, você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Doropeio, dabo peroteio, dabo peroteio, dabo teraio, dararoro perota, bararopo. Ora, aqui está a música Doralice da Joana, ou do Joana Reais Ensemble. Vocês não fazem ideia, mas quando eu escolhi esta música ontem, não tinha ainda pensado especificamente quem é que seria o próximo entrevistado. Pois é, e a próxima entrevistada vai ser mesmo a Joana Reais Pinto, do Joana Reais Ensemble. E por isso hoje vamos ter aqui uma exceção à regra, devido ao meu lapso, vamos ter duas músicas do mesmo artista. É, hoje não vai ser assim, vai ser uma emissão nesse aspecto singular. Mas antes que isso aconteça, não há muito para acontecer neste nosso programa intitulado Eclipse Total. Agora é com a música de Susana Félix, a música chama-se Flutu, é mais uma que não é recente, mas serve de passagem para a conversa com Tiago Simões. Ele que é, portanto, uma das pessoas que está à frente deste projeto O Verão é Jazz, conheceu nesta semana a sua primeira edição, terminou ontem, conheceu a sua primeira edição. Nós aqui vamos assistir aqui algo muito curioso. É que primeiro fala a Helena com a informação sobre o espetáculo com a Maria Mendes, e antes, aliás, só depois é que fala o Tiago Simões, mas a conversa foi gravada antes. Nós atrevemos-nos a prever que ia acontecer algumas coisas, que felizmente aconteceram, e ainda bem, ou seja, correu tudo bem. E portanto vamos aqui andar um bocadinho entre o passado e o presente e o futuro. Mas pronto. Bom, espero que gostem desta conversa, que tem também algo muito importante. Mais do que falar sobre o que iria acontecer nos dias seguintes, o que se pôde falar também foi o que é o evento, o que é a Associação Convívio, o que é a Escola de Jazz, como é que se pode chegar até esta Escola de Jazz, e digo chegar no sentido de participar, de ter cursos. Portanto, é realmente algo que importa aqui referenciar, não é só sobre o evento. Vamos falar um bocadinho sobre tudo. Para já, é mesmo tempo da cantora Susana Félix nos trazer Flutu. Vamos à música. Aliás, eu disse Flutu e não é. A música chama-se Bem na Minha Mão, assim está correto. Bem na Minha Mão é como se chama a música da cantora Susana Félix. Depois, conversa com Tiago Simões. Abro os olhos e adormeço sem a mente fraquejar. Saio pela manhã de passagem, coisa vã, de rapagem que a viagem tem princípio, meio e fim. Enquanto verbo não parto, enquanto choro não seco, enquanto não me venham buzinar. Vou tão bem na minha mão, então vou para lá ver o que dá. Pé atrás na engrenagem, altruísta até mais não. Do vazio que escorrega entre os dedos, preso em duas mãos, que o futuro é mais o presente, coerente na razão. Frases feitas são reféns da pulsação. Estamos, caros ouvintes, hoje com uma conversa muito especial com um promotor de um evento em música também, singular. Ele é um dos nomes responsáveis pelo Verão é Jazz. O evento do qual falamos na semana passada com Helena Pereira, nas sugestões culturais, e que fechou as portas neste dia 19, fechou as portas, enfim, acabou neste dia 19, portanto, sexta-feira. Então tenho aqui o prazer de estar ao telefone com o Tiago Simões, para quem deseja já uma boa tarde. Olá, Tiago, boa tarde. Boa tarde. Viva, boa tarde. Tiago, na altura em que nós estamos a gravar esta conversa, não é no fim do evento, não vamos adiantar-nos de todo, mas, enfim, pronto, o evento acabou, mas alguns conhecerão, outros não conhecerão. O que é, o que é que foi, enfim, as duas coisas, o Verão é Jazz? Bem, o Verão é Jazz é um evento que decorreu entre 12 e 19 de julho. Portanto, é um evento organizado pela Escola de Jazz de Convívio, uma escola muito recente, que abriu este ano letivo. E este evento tem o apoio também da plataforma Tempos Cruzados e é feito em conjunto com algumas associações vimaraneses. É um evento que procura promover o jazz. Digamos, é um jazz para todos. É um jazz nacional, portanto, trazer os artistas nacionais a Guimarães, os valores emergentes, e que procura divulgar este tipo de música pela população de um modo mais próximo. Nós, quando falamos do Verão é Jazz, falamos, no caso até da Maria Mendes, que esteve, portanto, dia 18, ou que está assim no calendário, esperemos que essa data se cumpra, nós estamos a gravar no dia 16. De todas as formas, pronto, já falamos aqui na altura com a Helena da Intelectos Douros e da Tempos Cruzados também. Mas, portanto, que nomes é que já estiveram? Vamos falar daqueles que já estiveram, porque já estiveram, não há imprevistos quaisquer que possam alterar a história. Nomes que já estiveram neste... Alguns nomes que já estiveram ou que ainda possam estar neste Verão é Jazz. Só para ser uma ideia da dimensão deste evento. Temos tido a sorte de ter estreias de álbuns de vários nomes nacionais. por exemplo, no sábado, dia 13, tivemos aqui a apresentação do novo álbum da Lucia Ribeiro, o álbum Ar, que foi um grande concerto. Uhum. Temos tido jazz, basicamente temos tido jazz das 3 da tarde às 3 da manhã, todos os dias. Temos hoje à noite, hoje é quarta-feira, no dia que estamos a gravar isto é quarta-feira, temos hoje à noite, aliás, terça-feira, perdão. Hoje à noite temos o Cláudio César Ribeiro, que é um luso-brasileiro, que está também a fazer a estreia hoje do seu novo projeto, guitarra solo. Tivemos o Richard O'Care's Progressive Quartet, Rope, no domingo à noite. Tivemos o Kiko and the Jazz Refugees, com Big Band, também estreia de um projeto a nível nacional, estreia aqui com arranjos de Telmo Marques na sexta-feira passada, dia 12. Vamos ter cá a Maria Mendes, vamos ter amanhã a Luísa Vieira. Portanto, é um cartaz recheado de facto de grandes concertos, de estreia de álbuns, de estreia de projetos novos. Estamos muito contentes com o resultado até agora. Uhum. Tem sido incrível. É, esperava mais adesão ou não? Sinceramente esperava. Guimarães, portanto, e em especial a Associação Convívio, é o local onde se insere a Escola de Jazz do Convívio. Esta Associação Convívio já é uma associação com muitos anos, foi criada em 1961 e foi também a dinamizadora e promotora do Guimarães Jazz, um festival que já conta com muitos anos de existência e com um cariz já reconhecido. E portanto nós temos de alguma forma um público atento ao jazz, portanto os concertos têm tido uma adesão muito interessante e era uma adesão esperada, claro que sim, penso que sim, e tem corrido muito bem. Eu faço essa pergunta porque pronto, o que nós mais ouvimos nas rádios e na própria comunicação social em geral são vários outros géneros, o pop, o rock, até o próprio fado, não é? Mas do jazz muito pouco ouvimos falar, em termos globais, como é lógico, mas ouvimos muito pouco falar. A ideia deste festival não é fazer concertos e esperar público, a ideia é ir ao encontro do público, ou seja, os concertos não são só indoor, mas são também outdoor, tanto há concertos nas praças, há jazz na rua a partir das 5 da tarde todos os dias, portanto, e ao anunciar, ao fazer essa publicidade, digamos, entre aspas, com música na rua e com jazz, as pessoas percebem que o jazz não é uma coisa assim tão diferente, é música e boa música, e portanto, e ao fazer uma boa publicidade, tem-se conseguido, de facto, casa cheia sempre. E os concertos de rua têm sido muito bons, portanto temos tido novos valores. Hoje, por exemplo, ao final da tarde vamos ter um concerto que eu estou muito, muito ansioso por começar, com uns rapazes novos, muito talentosos, chama-se Spot Free Jazz. Depois também temos tido uma vertente educacional, pedagógica, portanto temos tido muita formação, muitos workshops, laboratório de improvisação. E não só no jazz, portanto é um conceito um bocadinho mais aberto. Isto não é um festival de jazz puro, abrimos um bocadinho outros estilos relacionados, portanto, ao soul, ao blues, à salsa jazz, portanto, não ficamos hermeticamente fechados só no jazz. Exato. Portanto, isso, e creio que de alguma forma também chama mais público. Exato, porque o jazz é um dos géneros que tem várias vertentes. E pronto, e que vão dando sempre uma renovação, um dinamismo ao próprio movimento, vamos chamar assim, porque o jazz não é apenas um estilo de música, acaba por ter toda uma filosofia atrás, não é? E pronto, este evento vai, ou seja, ele, portanto, este é o primeiro ano, é aquilo que eu percebi, não é? O primeiro ano deste evento. Era isso que eu ia perguntar. Há a perspectiva de outros anos com outros eventos? Será um evento pretensiosamente anual, bianual? Como será? A perspectiva é de continuação. Não saberemos se é anual, bianual. Temos que ver. Portanto, neste momento está a correr muito bem. Mas, como eu disse, portanto, a Escola de Jazz abriu este ano, portanto, é um processo muito recente. E vamos aguardar pelo final do festival para aferir resultados e para ver como faremos no próximo ano. Mas a intenção, claro que sim, é de continuação. Exato. A escola... Guimarães terá um festival de jazz no inverno e um festival de jazz no verão. Seria fantástico. Exato. E, aliás, em Portugal não há, seria até ainda mais um reforço, porque não há muita, ou seja, é um sinal de que quando realmente se quer conseguimos cativar público interessado E de facto também temos sorte em Guimarães, temos sorte que depois de 2012, depois do ano da Capital Europeia da Cultura, tenha havido, há um interesse muito grande do público em eventos culturais e de facto após esse evento da Capital Europeia da Cultura ficou uma sede no ar, uma sede de cultura. Então tudo o que é, eu posso dar um exemplo, no sábado passado, no dia 12 de julho, havia ao mesmo tempo 8 concertos em Guimarães, 8 concertos grandes em Guimarães, e estavam todos cheios. Portanto, há de facto um interesse do público em participar nos espetáculos. É muito bom. E uma coisa que eu reparei, portanto, eu estou em Vila Nova de Gaia, portanto, cidade vizinha do Porto, Capital Europeia da Cultura 2001, e a total, a resposta dos portuenses e dos vimaranenses é, no ano seguinte, muito diferente. Os vimaranenses aderiram muito melhor a esta, sentiram muito mais na pele esta chamada, digamos assim, à Europa, não é? Ou chamada da Europa, sentiram muito mais e continuam a querer manter, e ainda bem, esta, enfim, esta, este ponto de cultura, não é? E repare também que este ano há muita coisa que vai acontecendo em Guimarães, já depois dos focos terem saído de Guimarães para outra cidade, não é? Em termos europeus, mas continua a haver este interesse. Exato. Eu penso que o público ficou, entre aspas, mal habituado, ou seja, habituou-se a ter sempre programação e sempre atividade. E o que aconteceu depois é que, quando acabou a Capital da Cultura, as pessoas pensaram, não, agora fazemos nós. E, portanto, tem havido, de facto, um mercado crescente, um mercado cultural crescente aqui na cidade. E as pessoas têm feito coisas por elas. Portanto, não ficam à espera que venha alguém de fora fazer, ou alguém de, ou algum subsídio do Estado ou da Europa para fazer as coisas. Portanto, tentam arranjar as coisas melhor ou pior, de uma forma melhor ou pior, mas vai-se fazendo as coisas. E, de facto, penso que tem crescido muito e tem sido muito, muito, muito bom para a cidade. E quando é da casa, tem sempre... Na casa, ou seja, quando é feito, organizado pelos locais ou por próximos da cidade ou da região, é sempre outra, sempre um impacto diferente, não é? Do que quando vem fora. Claro. A escola de jazz, tanto do convívio, tanto em que moldes é que ela funciona, quem é que pode inscrever-se nesta escola, em que alturas, como é que funciona? A escola de convívio neste momento fornece cursos livres de instrumento jazz. Portanto, qualquer pessoa de qualquer idade se pode inscrever, uma vez que não tenha um cariz oficial. Não é um curso, não fornece ainda cursos oficiais. Mas esperamos no futuro próximo poder oficializar estes cursos. No entanto, por já são cursos livres, portanto, temos alunos de todas as idades, literalmente, neste momento o mais novo tem 7 ou 8 anos, até o mais velho, que deverá ter perto de 70 e tal. Portanto, abrimos este ano e temos tido uma grande adesão, o que é de alguma forma surpreendente, porque em contexto de crise e a escola, como não tem subsídios do Estado, portanto, a propina tem que ser um bocadinho mais elevada do que às vezes no ensino artístico normal. Portanto, temos tido uma grande adesão e tem sido muito, muito, muito bom sentir isto. É uma espécie de escola para manter viva esta chama, vamos chamar assim, ou seja, daqui poderão sair nomes, ou não há para já essa perspectiva, ou seja, portanto, quem faz o curso fica com o feito, ou seja, não é oficial, por um lado, mas por outro lado pode tirar daí bastante proveito, não é? Vocês também estão com esse empenho de fazer uma espécie de, não direi escola de formação, mas uma coisa do género, ou não há para já essa ambição? Para já nós pensamos mais em aprender, ou seja, nós queremos que os nossos alunos aprendam, isso é que é importante. O diploma no jazz e cada vez mais nas outras coisas não acho que seja muito importante. No entanto, estamos à procura dessa oficialização. Mas o mais importante é aprender, de facto, e gostar de aprender e querer sempre crescer e evoluir mais, não é? Certíssimo. Para comemorar esta conversa, vamos ouvir um tema, já passou aqui algumas vezes, vai passar hoje mais uma vez, que é o tema da Maria Mendes, Come Rain or Come Shine, a música da artista que, enfim, que marcou presença no evento 18 de julho e que está também já agora presente no dia 26 no Rivoli, É um concerto diferente. 18 é mais intimista, mais. Sim, é mais intimista, mais. Introspectivo, vou chamar assim. Pronto, o Rivoli, com uma lógica, para uma sala maior, para um público diferente. Já aqui falou a Helena Costa, a Helena Pereira, peço desculpa, que o trio que a acompanha será precisamente o mesmo. O Júlio Rezende, o Mário Costa e um outro nome que agora me está aqui a faltar à memória. De todas formas, serão os mesmos 4 elementos que estarão no dia 18 e 26 de julho. E pronto, vamos aqui ouvir o tema. Vou pedir ao Tiago que não desligue. Nós vamos voltar sem o Tiago, de todas formas, vou pedir que não desligue. E vamos ficar então com Maria Mendes, Come Rain or Come Shine. Tiago, muito obrigado por esta. Por esta explanação sobre o evento, sobre a escola, sobre o convívio, e esperemos que esta força cultural em Guimarães, por um lado, se mantenha, e por outro lado, porque não, alastrar-se a outras cidades também. Claro, sim. Tá, muito obrigado. Vamos à música então. Du, du, du, du, du. E eu ontem, mas já estou de volta novamente, né? E eu ontem, quando falava com a Helena Pereira, como vocês sempre puderam ouvir, disse que desta vez não ia ser a Maria Mendes porque, enfim, para ser diferente. E ainda bem que eu não pus, ou que eu não coloquei na primeira intervenção a Maria Mendes, porque senão íamos repetir a mesma música duas vezes. Está bem. Mas vá, sem querer até estive bem. Bom, vamos lá então à conversa. Já agora deixe-me só de reforçar aqui aquilo que a Helena Pereira reforçou, ou deixou, que foi: no próximo dia 26 há espetáculo da Maria Mendes no Teatro Rivoli, Teatro Municipal do Porto. Os bilhetes já estão à venda e custam entre 10 a 12 euros e meio. Melhor do que eu estar aqui a falar é mesmo irem ao site da bilheteira online, do site do Rivoli, por exemplo, e adquirirem o vosso bilhete, ou então, se tiverem a oportunidade para isso, no próprio local obter o bilhete. O objetivo? Esgotar a sala do Rivoli. Acreditem que, como eu disse nessa intervenção, não é só pelo teatro, é porque também a própria Maria Mendes, como já aqui podemos ouvir, merece, de facto, esse esgotamento de sala. E vamos agora sim à conversa com Robert Stanley. Eu quero ter ficar uma vez ainda no programa Tempo de Antena e que agora regressa para nos contar algumas novidades sobre o seu percurso, seu e o do Márcio, que desta vez não esteve na conversa, mas esteve da primeira vez. Por agora vamos ficar com uma das músicas que se chama Redenção e que é então o novo, um dos novos temas dos R&M The Street. Neste caso, a conexão, não é? Agora. E então vamos ficar com esta música, com esta entrevista, daqui a pouco eu regresso para mais Eclipse Total. Queres uma história verídica e intensa? Vou-te contar a minha. Lembranças que eu trago no meu pensamento da vida que eu tive, só de dor e lamento, dos tempos de crises onde eu andava ao relento. Lágrimas no rosto caíam constantemente, com a pistola na mão andava inconscientemente em direção ao precipício que rompe as correntes, correntes da amizade, da dor e da verdade, verdade de saber encarar a realidade, saber que vai estar contigo até o fim, quem vai te manter firme nos tempos ruins, saber que vai estar contigo mesmo que estejas errado, quem vai olhar para ti e não para o teu passado, passado obscuro, triste e macabro. Lembranças vêm na mente daquele pobre coitado que apesar das consequências não se deixou ir abaixo, e o ódio também só o deixava mais fraco, ele pensava a todo momento nos obstáculos fora, era forte mas no fundo era frágil, e passo a passo ele estava sendo perdoado por cada crime cometido, por cada um de seus pecados, pois Deus estava com ele juntamente lado a lado, pois ele acreditava naquele pobre coitado que se perdeu na vida mas foi recuperado, pois ele não tinha nada, só a fé, o mantinha estável. Noites passadas ao frio dormindo na rua, chamava por Deus, olhava o brilho da lua, gritava e implorava: aonde estás? Se sou teu filho, não me abandones jamais. Deus, aonde estás? Por que não me apareces? Eu chamo por ti, mas não ouves as minhas preces. Pai, por favor, não me abandones agora. Eu sou teu filho e necessito de um pouco da tua glória. Eu sei que errei ao escolher o caminho eu do pecado, espero que um dia eu venha a ser perdoado. Sei que agora estás comigo aqui, eu não te posso ver, mas posso te sentir. E a aflição que tomava conta do seu coração foi desaparecendo aos poucos como uma mera ilusão. Então esse pobre coitado recuperou a razão, deixou o crime, deixou as drogas na mão, deixou a vida de bandido e seguiu seu coração. E a mensagem que ele deixou, então todos nós temos opção. E se tiveres fé em Deus, ele vai guiar teu coração. Então presta atenção na sinalização, pois essa é a luz que irá te guiar. Não baixes a cabeça, pois ainda podes te salvar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não terá em trevas, mas terá a luz da vida. Pai nosso que estás no céu, nunca me abandones, me perdoa se às vezes em vão chamo o teu nome. Obrigado, só te tenho a agradecer por minha vida, pelo pão de cada dia na mesa da minha família. Obrigado também pelos amigos, obrigado meu Deus pelo ar que eu respiro. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho eu valorizo. Nos dias difíceis não há nada como um sorriso, nos tempos de aflição essa é a magia. Eu agradeço meu Deus por tudo na minha vida. Eu agradeço meu Deus por tudo na minha vida. Obrigado Senhor. Obrigado. Já cá estamos ouvintes, depois de redenção dos novos temas dos R&M The Street, a conversa está, ou aqui comigo no Skype está, o Ravesh Stanley. Já uma vez conversamos com ele, ainda para o programa Tempo de Antena. Foi uma conversa sobre esta dupla, R&M The Street, ou seja, Ravesh e Márcio, na altura também com o Márcio, conversamos precisamente sobre esta dupla. Já agora a conversa, só para complementar, a conversa deu-se a 30 de novembro de 2012, portanto, mais de meio ano depois, já algumas coisas aconteceram e nós começamos então a conversa agora com o Ravesh para nos atualizar sobre o trabalho dos R&M The Street. Olá Ravesh, muito boa tarde, Carlos, como é que estás? Tudo ótimo, sempre tudo em cima. Isto aqui é. Não se quer. Ravesh, vamos começar pelas novidades. O que é que há de novo? O que é que têm feito os R&M The Street nestes 8 meses, essencialmente? Como é que tem sido o vosso trabalho nestes últimos meses? Bem, a última vez que falamos tínhamos para aí só 6 músicas e temos evoluído bastante já a nível de concertos e conhecimento em geral aqui nos Açores. Tudo começou a evoluir a partir da música que eu fiz em dezembro do ano passado, dedicada à minha mãe, que foi a música Desculpa Mãe. Mais para frente lancei a Redenção com um videoclipe e outras, entre outras músicas que têm nos ajudado bastante em termos de conhecimento aqui nos Açores. Eu tenho visto alguma atividade na rede social, no Facebook, tenho visto que vão participando de alguns eventos. Sim, sim. Têm sido chamados, como é que têm sido? Em que eventos? Temos. Há pouco tempo atrás tivemos um evento sobre um pessoal que faz caridade aqui na ilha para os mais necessitados. Então decidimos apoiar esse pessoal e também temos tido alguns concertos em algumas discotecas e vários também na Academia de Juventude de cá, que temos tudo lá que precisamos. E assim vamos indo aos poucos. Também ainda hoje à tarde estive na RTP a falar com o diretor e de princípio vamos entrar em rede nacional com duas canções nossas nas festas daqui da cidade entre o dia 27 e 28 deste mês. De junho, portanto. Na altura em que os ouvintes ouvirem a entrevista, já temos passado a data, de todas formas, já saberão que falamos sobre isto. Portanto, já é algo que a acontecer. Os ouvintes já sabem que falamos sobre isto. Vão saber no próximo dia 19, que é quando a entrevista irá para o ar. Próximo dia 19 de julho, no caso. A dupla tanto tem vindo, como disse o Ravesh, e como eu também tenho dado conta, a evoluir. E há uma pergunta que se começa a impor, que é: e para quando a gravação de um CD? Um CD ou um EP, começando por aí. Bem, vamos lançar o nosso primeiro álbum, que se chama Força para Além do Mundo. Vamos começar a gravar em agosto. Tem como tema principal a música Redenção, que é o título mesmo do CD. E entre outros temas como Desculpa Mãe, Redenção, Descrição da Profissão, Amizade Verdadeira, Tão Longe e Tão Perto, Diamante, Amigos Até Depois do Fim. Dama da Noite, Paranoia Racional, História Sem Fim e Louco por Ti. Portanto, já aqui, possivelmente em primeira mão, a lista dos temas que irão compor o CD de estreia do Zerran da Street. E como é que tem sido? Ou seja, vocês também têm gravado videoclipes. Como é que tem sido essa experiência? Porque aquilo que eu sei antes, o que tinham feito, não era assim nada de... Ou seja, já era digamos... Iam fazendo, mas era não com a mesma evolução técnica de agora, não é? Pois. Como é que tem sido essa experiência? Porque, como é lógico, tudo que fica mais perfeito, não é? também exige mais pós-produção no final. Pois, como é que pois, tem sido... com quem tem trabalhado, vai ter sido nesse aspecto estes últimos meses? Bem, o mês passado nós gravamos o videoclipe da Te Quero, mas achamos que a música realmente merecia um videoclipe. Cara, era um dos temas já antigos, não é? Sim. Era um dos temas já antigos, mas que decidimos então dar um videoclipe para esta música, porque ela realmente para nós faz sentido. Então gravamos um pequeno videoclipe dela e por acaso o pessoal gostou bastante. Isso nos ajudou também bastante no conhecimento em geral aqui nos Açores, que é uma coisa bastante difícil de tomar o conhecimento aqui, porque são muitos MCs cá na ilha e são ilhas pequenas, é claro. E tem poucos métodos de evoluir na música e ainda por cima no hip-hop cá nos Açores. Pois, porque é aquilo que já falamos há uns tempos, se por um lado são ilhas pequenas, por outro lado há um grande movimento que vai fazendo com que seja quase que se diluam uns nos outros. Não é muito difícil haver quem sobressaia, por muito bom que seja. Pois é. Mas ao que me vou dando, os RM da Street vão a pouco e pouco conseguindo furar essas barreiras. Já alguma vez tiveram algum convite para fora da ilha ou alguma receptividade por parte, sei lá, de outros órgãos de comunicação social ou de outros promotores de eventos? Para lá dos Açores? Bem, tivemos um... Não foi bem para... Temos... Não sei se vocês conhecem aí. Nós cá temos a Factory. É uma discoteca. Cada ilha. Eles nos chamaram para ir atuar em São Miguel. Acho que no fim desse ano. E se tudo correr bem, vamos para uma discoteca deles que eles têm... no continente, penso que em Lisboa. Aqui no Porto não. Se existe, confesso que não conheço. Talvez exista, até porque para ter em Lisboa ilhas, possivelmente também entrar no Porto, mas para ser sincero não conheço. É capaz. mas já é uma porta aberta para o continente e depois a partir daí. Aliás, já para São Miguel já é bom, não é? Porque já vemos que é a capital dos Açores, não é? Pois já é um bocado um passo grande já para nós. E aqui é uma coisa muito curiosa. Os Açores têm uma certa... digamos que nos Açores há uma certa resistência. Para que de facto um grupo se faça notar, é preciso, não é apenas chegar, é preciso mostrar realmente... Que gosta, mostrar o amor, mostrar a paixão pela música. Porque assim, aqui nos Açores há muitos MCs, muito. Se fosse fácil, os Açores estavam lotados de MCs. Se fosse fácil, realmente também seria uma catástrofe, porque eram. Pois, eram muitos, não é? Nós temos cá uma certa dificuldade, mas nós encontramos a chave para vencer facilmente essas coisas. A gente tem inovado nas nossas músicas, temos feito coisas diferentes. Vários MCs optam por cantar rap, e só rap. Pronto. A gente já sabe o que é que ele vai cantar. Outros MCs optam só por cantar R&B. Vai a um concerto, a gente já sabe o que ele vai cantar. Vai cantar R&B. Outros MCs optam por cantar comerciais. A gente vai a um concerto, já sabe o que ele vai cantar. Nós temos feito um pouco de tudo. Um pouco de rap, de músicas comerciais, de músicas de kizomba, R&B. Temos feito um pouco de tudo. Assim a gente já tem como, por exemplo, se uma discoteca chamar a gente, já temos música para cantar numa discoteca. Para a gente entender. Se um concerto mais calmo, com pessoas que gostam de coisas mais calmas, temos músicas calmas. É uma coisa de preferência, estás a entender? Exato, ou seja, digamos que acabam por se adaptar um bocadinho ao meio para onde vão atuar, não é? Exatamente. Portanto, neste momento, porque nós sabemos mais ou menos o número de ouvintes que nos escutam, mas não sabemos exatamente ponto a ponto quem é que nos escuta. Ou seja, nunca sabendo quem é que nos está a escutar, há sempre a possibilidade de surgir aqui uma oportunidade. Sim. Neste momento, os RM da Cidade estão disponíveis para sair, enfim, para atuar fora da ilha? Sim, sim, estamos. É? Até porque temos músicas para isso já agora. Antes não tínhamos assim tantas, da última vez que falamos, não tínhamos assim tantas músicas para dar um concerto fora, para dar uma coisa grande. Agora já temos para ir no total de 20 e tal músicas. Então, para eventualmente quem queira conversar um bocadinho com os RM da Street, saber em mais pormenor músicas, tipo de espetáculo, como é que pode chegar até ao contacto com os RM da Street, com o Roberto ou com o Márcio? Logicamente é mais fácil falar comigo. Também podem ir à nossa página oficial no Facebook, que é www.facebook.com/paginaoficial.conexãorm, ou nos contactar pelo número de telemóvel 92 40 87 698. Portanto, 92 40 87 698. Exatamente, 87 698. Então, 92 40 87 698. Exato. Para que não fiquem dúvidas, para que, enfim, possam entrar em contato então com os RM da Street, com a conexão RM, ou com o Rebés, em princípio, não é? Ou também com o Márcio. Ou seja, quando forem à página oficial, poderão contactar com um dos dois, não é? À partida, exato. À partida será mais disponível o Rebés, como já nos fomos dando conta. Enfim, mas como é lógico, RM da Street, onde foram, vai outro também, não é? portanto, vai dar ao mesmo. Rubés, vamos escutar mais uma musiquinha, que é outro tema, então, dos novos temas que foram surgindo, então, entretanto, desde 30 de novembro. Como é que se chama a música que vamos escutar? Amigos até depois do fim. Pronto, então vamos escutar Amigos até depois do fim. Eu quero agradecer sinceramente ao Rubés. E vou dizer aqui uma coisa, que acho que é apenas que vou falar nisto, na forma como se contactar, ou seja, na forma como contactamos com os artistas. Desta vez, o Rubés fez uma coisa que eu gosto muito que os artistas façam e que é muito raro fazerem. Que é, bom, nós temos novidades, gostávamos de conversar outra vez convosco. Enfim, contar coisas novas aos nossos ouvintes, aos ouvintes aqui da Antena Web. E é gratificante, sinceramente gratificante, quando os artistas vêm falar connosco e nos procuram. Porque nós nem sempre conseguimos acompanhar. Para os ouvintes terem uma ideia, já passaram mais de 50 artistas, mas bastantes mais de 50 artistas, pelos projetos Tempo de Antena e Eclipse Total. Portanto, conseguirmos acompanhar todos os artistas da forma como gostaríamos é impossível. E é tão gratificante quando há artistas que vêm até connosco e nos dizem: nós gostávamos de conversar um bocadinho mais convosco, com os vossos ouvintes, contar o que é que está a acontecer. É gratificante. É também uma espécie de convite a outros artistas que façam o mesmo, porque nós gostamos mesmo de conversar convosco e gostamos mesmo de continuar com as portas abertas. E, portanto, quero agradecer sinceramente ao Rubés pela iniciativa. Eu é que agradeço pelo apoio e por nos ajudar neste projeto. Oh, Carlos, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Nada, e cá estamos então para apoiar sempre que possível. Vamos ficar com este tema. Vou pedir ao Rubés que não se ligue. Quando voltarmos, já vamos voltar sem o Rubés. De todas formas, enfim, ainda há mais um tema para ouvir. O tema chama-se Amigos até depois do fim. É então um dos novos trabalhos dos RM da Street, da conexão RM. Eu vou voltar daqui um bocadinho. Atenção, porque ainda tenho mais novidades para vos apresentar. E já agora falar-vos da próxima entrevistada. É uma entrevistada de um género também ele particular, também ele singular, mas enfim, não vou adiantar mais, vou falar sobre isso aqui um bocadinho. Para já, RM da Street com Amigos até depois do fim. Para todos aqueles que estiveram do meu lado, eu só tenho a agradecer. Eu sei que uma canção não basta, mais. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Foi por vocês que eu escrevi essa canção. Correndo contra o tempo, lutando contra os obstáculos. Hoje sou forte e firme, mas já fui frágil e fraco. Mas graças a vocês, isso não passa de passado. Pois vocês me apoiaram quando eu estava embaixo. Quando eu mais precisei, estavam lá comigo, lado a lado na batalha, enfrentando o perigo. Por isso eu digo, tenho orgulho em vocês. Obrigado, amigos. Eu sou guerreiro, mas a armadura são vocês. Juntos somos já a espada forjada de uma amizade verdadeira. Uma amizade tão forte que ultrapassa fronteiras, que fortalece quem sou e muda a minha maneira. Eu só vos peço desculpa pelo tempo que não vos vejo, mas aperta cá dentro a saudade dentro do peito. Desejo em vos ter aqui comigo, e antes de cada concerto ganhar um abraço de cada amigo. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Foi por vocês que eu escrevi essa canção. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Foi por vocês que eu escrevi essa canção. É por vocês que eu canto, é por vocês que eu improviso. E quando pego no mic lembro de todos meus amigos. Pois se eu canto e escrevo, são vocês o motivo. São vocês o motivo. Sei que uma música não é suficiente para vos agradecer. Nem com milhares de quadros vou conseguir vos descrever. Mas mesmo assim eu agradeço de todo o meu coração. Pois são vocês que me motivam nessa canção. Quando vos vejo do palco é tanta emoção. E cada rima que eu disparo acelera o coração. Minha amizade por vocês não tem explicação. Não há descrição, não existe comparação. Mas o que realmente importa é que estão no meu coração. E não importa a distância nem a elevação. Eu estarei com vocês até minha última rima, até meu último refrão. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Foi por vocês que eu escrevi essa canção. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Foi por vocês que eu escrevi essa canção. Cada rima que eu disparo acelera o coração. Em cada rima, em cada canção, em cada rima que eu disparo acelera o coração. Amigos, são vocês a minha motivação. Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite novamente. Depois desta conversa com o Ruben Stanley. Agora, tal como vos disse há pouco, esta edição iria ser mais pequena que o habitual, mas deixe-me só fazer referência ao seguinte. Amanhã vai estrear-se a locutora Adriana Pequeno. Ela vai estar presente no programa 3 em Ponto. Já estava presente como a responsável pela seleção musical, agora estará também presente como locutora desse espaço radiofónico. Brevemente também vamos ter estreias. O programa Conexão Latina, que vai estrear-se na próxima sexta-feira, às 4 da tarde. O programa não, isto aqui no canal novo, o programa não tem locução, é um facto, mas a lista das músicas vai estar disponível para os nossos ouvintes. Isto na página do programa, que será ainda colocada. Uma coisa boa também é o seguinte, nós vamos ter... Este programa é de produção própria, ou seja, é mais um programa de produção própria. Faz com que neste momento tenhamos 15 locutores e 16 produtores. E porque não até 17, mas para já 16. Já vamos saber que eu digo 15, é que o André Moreira, que teve que se ausentar por motivos de saúde durante vários meses, está de regresso, não com o NMN, mas sim com o programa, que neste caso se adequou perfeitamente àquilo que é a Antena Best, o Online Airplay, que basicamente vai trazer as 15 músicas mais ouvidas na internet. O programa, que vai basear-se nas contagens e nos rankings da Last FM, que é um conhecidíssimo site de música, não é? E que tem vários dispositivos associados, como o Spotify, por exemplo. Têm então agora aqui a oportunidade o ouvinte de ficar a saber quais é que são as 15 mais na internet. Tudo isto a partir do próximo domingo, não amanhã, mas a partir do próximo dia 28 de julho. Entretanto, já estreou também na Antena Best o programa Central Mix, também a Parada Sertaneja e também às 8 da noite estreou o programa Rola Bandas, tudo na Antena Best e tudo hoje, precisamente, nem mais nem menos, tudo hoje às 8 da noite, há bocadinho, portanto. Enfim, quanto ao programa Eclipse Total, vai mesmo acabar por aqui, mas eu quero antes trazer uma música. Música que é nem mais nem menos que da nossa próxima entrevistada. No dia 27 de julho vamos ter aqui a Joana Reais Pinto, do Joana Reais Ensemble. Ela que tem uma voz singular e que nós aqui vamos conhecer então no próximo dia. Aliás, nós já conhecemos esta voz singular, mas o que eu quero dizer é que vamos conhecer um bocadinho mais sobre este percurso, sobre a própria Joana e também sobre o nascimento do Joana Reais Ensemble. Um nome que vale a pena ter em conta e hoje vamos ter aqui a sorte de já ouvir duas músicas da Aralice e também o Corcovado, que é o tema que nós vamos ouvir agora. Nenhuma das músicas original do grupo, destas, mas eles também têm os seus originais e cantam em português de Portugal. Mas há uma explicação para o facto de cantarem em português do Brasil e a própria Joana Reais vai explicar-nos porquê na próxima semana. Aos ouvintes, desde a continuação de uma ótima noite, já de seguida, Shark Line traz-nos Everything But The Kitchen Sink. Boa noite e até para a semana. Esse amor, uma canção. fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e pra ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado Redentor. Que lindo, quero a vida sempre assim. Me.